melhores não virão e vocês sabem. Acompanhe pela reportagem as atrocidades cantar. O que fizer parte do seu convívio, não vem querer jogar areia nos olhos de bandido. Nós é crime, vem da rua, sabe o que tá acontecendo. E nós tá vendo que vocês só tão preocupado com dinheiro mesmo. Aqui o papo é de biqueira, fazer o que se a maioria dos parceiros tão guardado nas cadeias. Que sonhou andar de Audi, cortar giro de Ducati, tempo tá na Maserati, vez de rolê de Fiat, balear. Algemado e sanguentado na maca, que depois da cirurgia é o prontuário na comarca. Dialeto de quebrada, tamo de volta na fala. Salva de palma pros que vive o que narra na escrita ou na bala. Colocando a vida em xeque, independente de quebrada ou facção, nós é o rap. Dialeto de quebrada, tamo de volta na fala. Salva de palma pros que vive o que narra na escrita ou na bala. Colocando a vida em xeque, independente de quebrada ou facção, nós é o rap. Só casimbel entupida, vamos ver se cê não treme. O crime não é o creme, bota a cara Mr. M. Nós não conta com a sorte, nós só conta é com as nove. No cavalo louco ré sumiu, levou os malote. Volta pra quebrada, é só jack e balonzada. E as piranhas se atiça pra querer dar uma sentada. Não me iludo, aqui vocês não pega nada. Porque se eu cair na tranca, seu amor vale de nada. Quem não deve, não teme, bota a cara Mr. M. Só casimbel entupida, quero ver se vocês não tremem. Interior do Paraná, Sarandi, rap gangsta, Jardim Cometa, minha quebrada vim representar. De quebrada, tamo de volta na fala. Salva de palma pros que vive o que narra na escrita ou na bala. Colocando a vida em xeque, independente de quebrada ou facção, nós é o rap. Dialeto de quebrada, tamo de volta na fala. Salva de palma pros que vive o que narra na escrita ou na bala. Colocando a vida em xeque, independente de quebrada ou facção, nós é o rap. Cê é nós por nós, então me fala onde que cê tava. Papo de rua, eu já vi o rap resgatando alma. Pega a visão na ideologia das ruas de terra. Você no julgar não vale o que o gato enterra. Trilha sonora onde ecoa os gritos de liberdade. Meu rap não se manda embora, tenho assiduidade. Tamo de volta, como bem dito, rap é compromisso. Botando a cara pra bater, nós tá ciente disso. A ilusão começa quando leva um não na cara. Na entrega do currículo, bater de porta em porta. Tem atitude consciente quando for falar que é o rap. Tem em mente o que nós canta, o que vive, o que acontece. Aprendendo com os erros, o crime é delírio. Uma só palavra, rua é nós, saldo negativo. 157 boladão, final sem glória. Na mira do mal, genocídio em massa, o parque chora. Os monstros voltarão de novo enquanto Deus par no pulmão. Lealdade, pensamentos, a fé. Depressão onipotente, os gladiador do inferno pronto pra guerrilha. A rua é nós, periferia na mira. Dessa vida leva nada, Paraná sem lei. Coração bandido atrás do dinheiro, 33. O que se faz na vida ecoa na eternidade. Soldado 121, eles não sabem o que fazem. Dialeto de quebrada, tamo de volta na fala. Salva de palma pros que vive o que narra na escrita ou na bala. Colocando a vida em xeque, independente de quebrada ou facção, nós é o rap. Dialeto de quebrada, tamo de volta na fala. Salva de palma pros que vive o que narra na escrita ou na bala. Colocando a vida em xeque, independente de quebrada ou facção, nós é o rap.